A realidade é uma só, malandro. Coração de mãe não se engana. Coração de mãe não se engana. Várias cena louca na corrida pelo dinheiro. A vida no crime é sempre cemitério ou cana. Vários parceiros meus estão na cadeia sofrendo. Vários parceiros meus já morreram na vida do crime. Isso é realidade. Isso é realidade. Isso é realidade. Nada mais que a verdade, parceiro. Fazia apetitoso sim de resolver. Correria, vários canos, vários panos, muita mina, muito mano. Sua mãe, Dona Maria, é só dedicação. Ele envolvido no crime e ela não queria, não. Sempre disse, filho, coração de mãe não se engana. A realidade é cemitério. O mundo tem parceiro, mas também tem pilantra. Dos tipo que te ama só quando você banca. Boate, droga, gozolândia, vida fácil. Quando a casa cai, filho, um abraço. Ninguém quer mais te ver, ninguém gosta de você. Ninguém vai aparecer, filho, se você morrer. Que vida é essa, filho, que sofrimento. Só de imaginar o seu futuro não aguento. Cadeia, tristeza, sofrimento, não. Nenhuma mãe quer pro seu filho, não. Filho, se cuida, eu não espero. Eu não quero visitar você na cadeia ou no cemitério. Cansei de ouvir você me pedir pra sair. Maria preocupada com seu filho na vida do crime, fala, filho, pelo amor de Deus. Ele fala, mãe, cala a boca, a senhora tá ficando louca. Eu sei o que eu faço, eu não vou dar boi pra polícia. Quem quiser me matar, mãe, um abraço. É, eu vejo a vida assim, mãe, esse é meu sistema. Acabar com pilantra, pra mim não é problema. Eu ouço no meu carro aquela mina firmeza, oitavo anjo, nego drama. Eu não confio nos gambé, mãe, eu não vou vacilar. É, um outro dia um assalto com refém e perseguição, trocando tiro com a polícia, morreu mais um irmão. Dona Maria, hoje é só tristeza, seu filho se foi, malandro. Pra ela nada mais tem sentido, nada mais tem beleza. O espírito do seu filho, sua alma, hoje tenta com que ela ouça o seu arrependimento, seu pedido de perdão, só que agora é tarde. Ela sempre dizia, filho, coração de mãe não se engana. E a realidade é cemitério ou cana. Ela que sempre falava, ela sempre dizia, filho, a vida do crime não. Quantos parceiros seus estão na cadeia sofrendo? Mas o conselho de sua mãe de nada adiantou. Ele ignorou seu coração e agora só resta um pedido de perdão. ser triste, que tanto chora e ora por mim. Ignorei seu coração e sua voz dizendo não. Você pedindo pra sair do crime e eu não quis. Não cansei de ouvir você me pedir pra sair. Não te ouvi. Estou aqui. Cansei de ouvir você me pedir pra sair e fingir que não te ouvi. Não te ouvi. Eu tenho saudade dos parceiros Toninho, José Carlos da Silva, Carlinhos, Rony, Ferrugem, Nelsinho, grande Nelsinho, Miguel, é os parceiros que já se foram. E tantos outros estão do outro lado do muro. Serginho, Pequeno, Geraldo, Bocão, Dona Luísa, Tilinho, Preto. Nunca desacredite no sentimento daquela que te deu a vida, malandro. Pode acreditar no que ela diz. Coração de mãe não se engana. Aqueles que já se foram, que Deus os tenha.